ácidos, depois me deixam um sabor de solidão. É um amor que me sufoca e contagia. Mora comigo noite e dia, sempre uma tentação. E por você eu continuo apaixonada. Sem esse amor não tenho nada. Te entreguei meu coração. E quanto mais me faz de boba e me castiga, eu fico mais enlouquecida. Quase morro de paixão. Diz que me ama, que eu te adoro. Pede com jeitinho um beijo e eu te dou. Engana assim que eu gosto. Diz que me ama, que eu te adoro. Sinto muito, essa garota te perdeu. Essa noite você é meu. Passageira, que é só um simples prazer. Você sabe que eu sempre te espero. Assim do jeito que eu te quero, ninguém pode te querer. Que fazer se eu adoro os teus defeitos? Contigo tudo é perfeito. Realidade ou ilusão? E quanto mais me faz de boba e me castiga, eu fico mais enlouquecida. Quase morro de paixão. Oh, me engana assim que eu gosto. Diz que me ama, que eu te amo.